Irmãos, o que você diria se alguém lhe perguntasse se você tem o Espírito Santo? Se alguém perguntasse a você, Guilherme, você tem Espírito Santo? Né? O que vocês responderiam? Muitos de nós imaginamos que ter o Espírito Santo habitando em nós é algo meio que automático, né? É algo que acontece quando nós nos convertemos. É interessante notar que o apóstolo Paulo faz exatamente este questionamento a um grupo de discípulos quando ele foi à cidade de Éfeso. Vamos abrir em Atos 19, 1 a 6. Esse trecho nos relata a passagem de Paulo à cidade de Éfeso, onde ele encontrou com um grupo de discípulos. Então vamos começar pelo versículo 1 de Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo encontrou com um grupo de discípulos, ou seja, um grupo de cristãos verdadeiros. Grupo de cristãos que já eram, inclusive, batizados. Contudo, eles tinham conhecimento imperfeito do Espírito Santo. Seus professores, seus discipuladores, provavelmente conheciam alguns fundamentos do cristianismo, mediante o contato com João Batista. Mas, aparentemente, não tinham conhecimento do Pentecostes. Então, eles se converteram, mas ainda esperavam por uma experiência mais completa com o Espírito Santo que haveria de chegar. É isso que João Batista ensinava. Em Mateus 3:11, os irmãos não precisam abrir, eu vou estar lendo aqui. João Batista diz o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paulo, então, anuncia a esses 12 discípulos que Pentecostes é uma realidade, aconteceu. O Espírito Santo foi derramado e é derramado em todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, nesta manhã, a gente quer reafirmar essa mensagem. Pentecostes é uma realidade e podemos hoje ser batizados com o Espírito Santo, recebermos o Espírito Santo. É interessante esse relato porque fala sobre cristãos já convertidos, né, que não conheciam o Espírito Santo. Mas quanto e em que condições o Espírito Santo é derramado em nossas vidas? Gostaria de ler mais uma passagem que fala um pouco mais sobre esse derramar do Espírito Santo. Quando que ocorre? Como que ocorre? Vamos abrir em Atos 11, 15 a 17. Aqui nós vemos um trecho, nós vamos ler um trecho da defesa de Pedro. E ele vai relatar aqui nesses versículos de 15 a 17, exatamente esse batismo do Espírito Santo. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro descreve como o Espírito Santo veio sobre a vida de Cornélio, um gentil. E ele descreve que a vinda do Espírito Santo sobre a vida de Cornélio ocorreu da mesma forma como eles, os próprios discípulos, experimentaram, como os próprios discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. Mas em que momento Cornélio, de acordo com essa descrição de Pedro, foi batizado com o Espírito Santo? Aqui nós vemos que Deus deu, Pedro declarando, aqui no versículo 17, Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando, irmãos? Quando cremos no Senhor Jesus. Em que momento que houve o batismo do Espírito Santo? No momento em que Cornélio creu no Senhor Jesus Cristo. Esse foi o momento que possibilitou que Cornélio experimentasse o batismo do Espírito Santo. Note que o batismo do Espírito Santo, ele foi posterior à fé. O dom do Espírito Santo foi dado a eles quando creram. Foi necessário haver fé. Foi necessário haver fé em Jesus Cristo para que o Espírito Santo fosse derramado na vida deles. Então, o batismo do Espírito Santo, pelo que a gente pode estar percebendo aqui pelo texto, ele é uma experiência dada após a fé em Jesus Cristo. Eu cresci com uma visão de que a comunhão com o Espírito Santo, ele é uma comunhão que se dá muito presente no processo da conversão, né? E se a gente voltar à pergunta de Paulo aos Éfesos, vocês têm o Espírito Santo? Se me perguntassem, você tem o Espírito Santo? Eu diria sim, claro que eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque eu sou convertido. E, pela palavra, o processo de conversão é um processo que é iniciado por Deus. É o próprio Deus que nos leva ao arrependimento. Vamos ver aqui, irmãos, em Efésios 2:8. Eu vou ler aqui, acho que os irmãos não precisam abrir, eu vou ler para a gente passar rápido por algumas passagens. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui nós vemos que a salvação não é algo minha, não é iniciada por mim, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Processo de conversão, processo iniciado por Deus, iniciado pelo Espírito Santo. Em João 1, 12, 13, fala mais sobre isso. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, somos aqui, vemos mais uma vez que somos filhos de Deus, não pela vontade humana, vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Então, o processo de conversão sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E a gente vê também o relato na igreja primitiva, na conversão de Lídia, nós vemos o mesmo ensino relatado aqui na conversão de Lídia, em Atos 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então aqui a gente vê o Espírito Santo abrindo o coração de Lídia, o Espírito Santo atuando no processo de conversão de Lídia, abrindo entendimento para que ela compreendesse o que Paulo dizia. E o último relato aqui, em Atos 11, 18, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Então, o arrependimento é um processo que Deus gerou em nossos corações. Então, nós vemos que a conversão é um processo guiado pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Então, se me perguntarem, você, como cristão, crente, você tem o Espírito Santo? Tenho, claro que tenho. Por quê? É um processo que o Espírito Santo conduziu. Mas o que, nessa manhã, a gente queria estar estudando é que nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo. Nós podemos ter uma experiência maior com o Espírito Santo. E é este o significado do Pentecoste. É o convite para a gente mergulhar no Espírito Santo. Aqui no projeto, nós somos ministrados constantemente sobre essa verdade de podermos e vivermos a plenitude do Espírito Santo, de vivermos essa plenitude do relacionamento com o Espírito Santo. E a gente é ministrado aqui. Recebemos um ensino de que a conversão, a nossa conversão, não é meramente, não é simplesmente um fato decorrente de uma decisão pessoal. A gente viu esses versículos que ele é um processo iniciado por Deus. A vida cristã não se trata de um convencimento de que precisamos de Jesus. Então, a gente, aqui nós não estamos simplesmente convencidos de que precisamos de Jesus. Não estamos simplesmente convencidos de que o ensino que nós aprendemos aqui é bom. A vida cristã, a gente aprende aqui que não é um punhado de conhecimento que faz sentido, bonito, interessante. Não é meramente um cumprimento de rituais, de sacramento. O cristianismo que a gente tem vivido aqui é uma experiência de vida transformadora e real. Por quê? Porque Deus derrama o Espírito Santo para habitar conosco no nosso coração. Nós podemos viver assim a experiência com o Espírito Santo, experiência em falar em línguas, experiências de ter nossos corações cheios de gratidão pelo que Ele faz em nossas vidas. Nós podemos mergulhar na presença do Espírito Santo, ter esse enchimento do Espírito Santo para ter esses momentos de adoração aqui no, com os irmãos, adoração ao Senhor, experiência de vivermos em obediência à palavra do Senhor, vivermos o desejo de seguir a Jesus, experiência de sermos guiados pela palavra. Nós temos estudado sobre a autoridade da palavra sobre nossas vidas, a autoridade do corpo de Cristo, a autoridade da cruz do Senhor Jesus. Sermos cheios do Espírito Santo é vivermos essas verdades da autoridade da palavra em nossas vidas, de vivermos a comunhão com os irmãos, de vivermos o relacionamento com os irmãos e nos submetermos à cruz de Cristo. Por fim, irmãos, eu queria estar trazendo aqui o ensino do próprio Jesus sobre o batismo do Espírito Santo. Jesus mesmo nos ensina que a experiência do batismo do Espírito Santo é uma experiência que trará poder para testemunhar. O batismo do Espírito Santo é um convite para a gente ir além de compreendermos a palavra do Senhor, além de crermos no Senhor, além de convertermos e aceitarmos a Jesus. A experiência do batismo no Espírito Santo é um convite para a gente mergulhar na presença do Espírito Santo, é da gente ter esse envolvimento com o Espírito Santo. E Jesus aqui nos traz um outro ponto a respeito do batismo. O que é o batismo do Espírito Santo? O batismo é algo que vai trazer para todos nós poder para testemunhar. Atos 1, 5 a 8. Queria pedir para os irmãos abrirem. Essa é uma passagem em que o próprio Senhor nos ensina o que significa ser batizados pelo Espírito Santo. Atos 1, 5 a 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Mas recebereis poder. Batismo do Espírito Santo é o recebimento do poder. Poder para quê? Para ser testemunha do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Batismo do Espírito Santo significa receber poder para testemunhar. E esta experiência é uma experiência de ousadia, de confiança, em quê? Na vitória do Senhor Jesus sobre o pecado. Um cristão sem poder é um cristão que precisa do batismo do Espírito Santo. Poder para anunciar as boas novas da salvação. Poder para anunciar a vitória do Cordeiro sobre o pecado. O Evangelho, a salvação, as boas novas, consiste em anunciar a vitória do Cordeiro sobre o pecado. a vitória do Cordeiro sobre o mundo, a vitória do Cordeiro sobre principados e potestades, a vitória do Cordeiro sobre as enfermidades, a vitória do Cordeiro sobre os problemas, sobre as nossas dificuldades, a vitória do Cordeiro sobre a morte. Queria convidar os irmãos a estar levantando, para a gente ter um momento de oração, para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, para que nós possamos declarar a vitória do Cordeiro sobre o pecado. A vitória do Cordeiro sobre as enfermidades. A vitória do Cordeiro sobre cada uma de nossas questões. Momento para a gente declarar, porque nós receberemos poder ao crermos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Seremos cheios, plenos do Espírito Santo, da mensagem do Senhor. E nós queremos convidar, eu queria convidar cada um de nós a colocarmos as nossas questões, porque seremos testemunhas do Senhor. Seremos testemunhas da vitória do Senhor sobre cada questão das nossas vidas. Sobre cada questão que nos aflige, nós testemunharemos a vitória do Cordeiro. E nós testemunharemos o Cordeiro com autoridade, onde nós estivermos. Nós testemunharemos o Cordeiro no local de trabalho, na vizinhança. Queremos colocar local de trabalho, vizinhança, nossa casa, nosso bairro, a nossa cidade, diante do Senhor, e proclamar a vitória do Cordeiro e testemunhar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Queria estar convidando os irmãos a estar colocando diante do Senhor estas questões. Aqueles que têm problemas de enfermidades, enfermidade no corpo, aqueles que têm parentes, amigos, passando por problemas de enfermidades, de doença, nós testemunharemos a vitória do Cordeiro na vida deles. Nós queremos, assim, com a autoridade que o Senhor Jesus mesmo conquistou, proclamar na vida deles, nas nossas vidas, a vitória do Cordeiro. Queremos estar lembrando dos nossos amigos, parentes. E nós queremos, neste momento, estar proclamando a vitória do Cordeiro na vida deles. Jesus tem poder para perdoar pecados. E porque Ele tem poder para perdoar pecados, Ele proclama: seja curado em nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem poder para perdoar pecados, nós proclamamos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos: seja curado em nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar a vitória do Cordeiro sobre a vida deles. Repreendemos toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus conquistou na cruz toda a autoridade, carregou sobre si toda a enfermidade. Nós cremos e assim proclamamos em nome do Senhor Jesus. Sejam curados em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos a vitória do Cordeiro sobre nossa casa. Nós proclamamos a vitória do Cordeiro na nossa casa. Os conflitos não prevalecerão. Haverá, Senhor, nós experimentaremos a unidade no Senhor. Nós proclamamos, Senhor, a vitória do Cordeiro sobre as mães aqui presentes, Senhor Deus, sobre nossas mães, em nome do Senhor Jesus. Proclamamos, Senhor Deus Pai, que testemunharemos feitos maravilhosos na vida delas. Testemunharemos, Senhor Deus Pai, grandes obras sendo realizadas, curas, milagres, sinais, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus Pai, Tu és nosso Deus. Espírito Santo, Tu és Senhor. Enche nossas vidas, Pai. Enche-nos, Senhor Deus Pai. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos com poder. Enche-nos com autoridade. Para testemunhar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós queremos orar pelos casais em nome do Senhor Jesus. Testemunharemos, Senhor, a vitória do Senhor. Não veremos divórcio no nosso meio. Não haverá divórcio no nosso meio. O Senhor é nosso Deus. Senhor, testemunharemos o amor do Senhor inundando nossas vidas. Para crescermos como casais, firmes na Tua presença, casais que oram juntos, casais que intercedem, casais com unidade, para orar com o mesmo propósito, para orar pelos filhos, para orar, Senhor Deus Pai, pela nossa casa, pela família, pelos amigos. Casais que trabalham juntos, casais que atuam, que oram juntos, casais que experimentam do Senhor o derramar do amor, o derramar do poder do Senhor. Senhor, nós queremos colocar na Tua presença também, Deus, todas as questões que nos afligem, Senhor. Caminho difícil, o dia mau, os ventos, as tempestades, o deserto, os vales. Nós queremos colocar porque cremos que o Senhor é conosco, Pai. Por mais que nós por mais que isso nos traga tristeza, dor, nós queremos em meio a isso proclamar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós testemunharemos o Senhor, a Tua justiça, o Teu amor, nos abençoando. Nós testemunharemos a Tua mão sobre nós, nos sustentando, nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Nós testemunharemos, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Senhor, Santo Espírito, obrigado pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos fortalece. Fortalece na nossa caminhada. Nós agradecemos. Queremos ser plenos, cheios do Espírito Santo, Pai. assim como nós temos aprendido aqui, Deus, como assim como temos sido instruídos, Senhor Deus, queremos viver na plenitude da presença do Espírito Santo, Pai. E assim que cada um de nós receba o Espírito Santo do Senhor, a plenitude, ó Deus, flui do nosso interior, Pai, como rios. Nós queremos mergulhar, sermos batizados pelo Espírito Santo, experimentar do Senhor, experimentar, Senhor, do relacionamento contigo, Pai, ser de fome de buscar ao Senhor, Deus, o Senhor, Deus, o Senhor que nos ama tanto, Senhor, o Deus que fala que tem ciúmes de nós, o Deus que anseia por estar conosco, o Deus que anseia ter um encontro conosco, de ter um tempo conosco, de intimidade, de oração, de conversa. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor é um Deus de amor, nosso Deus e Pai. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos receber mais do Senhor, Deus, plenos da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cremos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor.